guerra se considera indiferente. Não distingue de maneira errada quem é pobre e miserável, quem é gente. E nossa forma de agir, medimos nossas palavras, medimos tom de voz, ideias e pancadas, logicamente bem direcionadas. Não se engane, pense que tiramos uma onda. Playboy deixa pra lá, dignidade é nossa sonda. Forma de expressar, digna de um negro. Esse é que sentiu na pele toda a ignorância e o preconceito. Olhe bem pra mim, minha pigmentação não é escura. Ignore minha cor, pense que viemos de uma mistura e contribua. Um país tropical, isso é Brasil. Vamos festejar a resistência de um povo que sempre foi a extremidade de um pavio. Que graças a Deus, foi aceso e com humor e esperança. Apagamos todo dia, hora que estourar. Miséria não, é assim pra que seja tudo euforia. Relevamos todo dia coisas como extermínio e chacina. Tudo bem pra alguns, a violência atrai e fascina. Para outros, desespero, vontade de fugir dessa sombra de ruindade proposta no nosso dia a dia. A ignorância nos rodeia, somos levados como um bando de ovelhas, guiados por um pastor, movidos por corrupção e trabalhamos feito. Feito coitado, esperando a hora de sermos assados, porque isso é Brasil. Vamos festejar, me considero assim apenas no futebol, que nos transmite alegria instantânea, porém superficial, porque isso é Brasil. Isso é Brasil. Vamos festejar, somos da Guedes Partenon. É nosso povo quem nos faz pensar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon. É nosso povo quem nos faz pensar. Olhe bem, dignidade de humildes brasileiros andando em um movimento de papel relevante e forte, seja no sul do Brasil, aqui ou lá em cima no norte. Música e expressão, nosso forte. Seria um engode pra preencher uma bomba feita de ritmo, samba e pacote. E no embalo tem sucos e malícias lá do Partenon. Vamos nessa, meu compadre molejo. Vamos, suquinho. Um abraço pra essa galera esperta que tá pintando em todas as paradas, beleza? Pode crer, sucos e malícias, nego mício, que Deus o tenha. É só pagode, cerveja e os amigos, pra esquecer uma semana feita de trabalho. Nem mesmo o troldinho. Fim de semana, esquece que é ilusão. Aproveite com a família, os amigos, enfim, então. Releve e pense que a gente é mais um cidadão desse país. Vamos festejar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo quem nos faz pensar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo quem nos faz pensar. Se me pergunta como tenho dois pais no sangue, raízes no engenho e nasci no Rio Grande. Se em Porto é onde me criei, sou fim de ser rei desse rap que eu traço no país dos meus ancestrais. Mas tem muito mais pra ser visto no meu dia a dia da periferia. Eu quero ver tu festejar a segurança que se tem no dia a dia e aguentar reclamações sem fundamentos de gente que não convive como nós. Pelo menos da Guedes é inteligência e somos porta-voz. A frente da comunidade pobre e boa ao nosso redor, chegando à conclusão que isso é Brasil, vamos festejar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo quem nos faz pensar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo quem nos faz pensar. Isso é, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo quem nos faz pensar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo quem nos faz pensar.